8 Mama São Romeu, autorização Porto Alegre. Formação em curso Romeu, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pêzulo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou ele em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5463 no transponder. São 3859, correto, portão 2, chama pronto para o pushback acionamento. Alô, Salvador, boa noite, é o 352, informação Romeu. Tripi 52 no meio, informação Romeu, confere, Aracaju, nível 190, pronto, copy. Trip 52 no meio, autorizada Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. Autorizado então para Aracaju, nível 190, decola da 190, com curva esquerda, Jamo, com 208. Trip 52 no meio, confirmando remoto, 1-3, parte principal. Sim, chama pronto, pushback, acionamento, ajuste 1018, trip 52 no meio. Azul 4071, posição 1, para puxa, acionamento. Azul 4071, autorizado, reporta táxi. Azul 4071, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportar táxi azul 4071, número 1 no grato. 1-2-5, decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 2-5. 2-5, 1-3-3, 2-5, 5-2-7, boa noite. Boa noite. Portão 3662, portão 8, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3662. Boa noite, Web 6748. Acione identificação, autorizado PROA de ITAP, desça para o nível 050. Após ITAP, desça para 2000 pés, o QNH 1018. 3662, prossiga. Gente, vou contactar mesmo, só um instante. Boa noite, Gol no 604, acione identificação na chegada Mari, desça para o nível 050, QNH no 08. Para táxi, o azul 40071, a COD de 79, autonomia 0325, oferta no Ribeirão Preto. Azul 4071, no táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, o ajuste no 08, bom voo. Autorizado o táxi para a ponto de espera da 10, via táxi Alpha. Identificação, prossiga na chegada Bonfim, desça para nível 060, QNH no 08. 060 no 08, pode com a... Do Bonfim, Oxana 63, zona 3. Então, 3858, prossiga. Totalmente pronto no 02, então 3858. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, linha de decolar azul 4071. 604, redução para 2009. 609604. Charlie, Azul 4071, decolou 48, controle em 1208. Uma boa noite. 20-8, azul 4071, boa noite. Fazer o remoto para o PAP 3, posição 9. São 1600. Boa noite, azul 4071, no contato radar, sua para nível 360, perfil da EL. Contato radar, perfil da EL 360, azul 4071. Estacionado com 142 a bordo, 2 horas e 50, alterna Fortaleza, Batata. Alô, 6742, boa foto, natal Fortaleza. Livre aliás, RCI pista 90, repórter estabilizado, 6748. Channel 6313, reautorizado 4000 pés, ajuste Channel 018. Torre 1895. Obrigado. Agora é uma boa noite. Linha mesmo. 3-3, está no P12 para pushback de acionamento. 6310, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, autorizado para pushback de acionamento, reporta ataque. Após o TAN, inicia para o táxi, né? 390. Solo TAN 3258 para o táxi, 105 a bordo, 5 horas e 40, alterna João Pessoa. Fez 8 58, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1018, confirmando a autonomia 2 horas e 40. 5 horas e 40, ataque via Índia Alfa, ponto de espera 1902, 118.95, 1018 ajuste, tá? 3258. Gente, copiado, bom voo. Voo no 889, voo no 889, no 09, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, 889. Xanem 310, tá na 612. Gente, poderia, possível, coordenar um operador de finger? Gente, vou contactar em flare, só um instante. Obrigado. Sub-2 LF, objeto 6748. Objeto 6748, chame torre 1895. 1-1-8-9-5, objeto 6748, obrigado. Gol 604, vetoração para sequenciamento, esquerda 005, limite desse vetor será o curso localizador. Gente, esquerda 005, limite curso localizador 604. Travar o campo aviso. Suficiente, continue a aproximação, pista no 0, 6748, vento no 30 graus, no 09. Guardando, vai para 7-4. Curiosidade. Aeronave que o precede, qual é? Aeronave que o precede está na chegada Bonfio ao norte, cruzando 065 para 4000 pés. Ah, positivo, sim, obrigado. Flores, antiga. CR6313, desça para 2000 pés, ajuste no 08. 2000 na 08, Xanar 6313, é presente, foi tu. Tu não, 6313. Gol na 604, reautorizar 3 mil pés, ajuste na 098. 3 mil no 098, gol no 604. Está à disposição no 0, vai direto 6714. Obrigado, está iniciando o pushback. Gente, reporte táxi 63 no 0. Vou parar. Salvador, uma boa noite, são 3858, contra espera no 0 pronto. 3858, boa noite. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém pista no 0, são 3858. Após o tráfego na final, ali mantém o no 0, são 3858. Felipe 52 no meio, número 2 no setor, aeronave do BH, finalizando no 09. Quem ainda me escuta aguardando? Gol no 889, pronto para o táxi, 75 a bordo, 3 horas e 44, Campinas. Estou para o curso do localizador. Direito 035, vai 018, gol no 604. No push no 612, prossegue seguindo a mesma até o ponto de espera da 10 via Índia. Ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, o ajuste no 098, bom voo. Ok, a visão vai seguir o Avianca. 6 horas 6, já após Índia, pode espera 10-1895, gol 889, bom trabalho. Do 40071, chame Recife 125, 1, alterne 3325. 125, decimal 1, 133, decimal 25, azul 4071, boa noite. Boa noite. Oceaner 6313, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 6313. Autorizado, inspeccionamento, reporta táxi. Oceano M310, 13h20, alternando a Natal 159 a bordo. Copiado 3h30, Natal 59 a bordo. Táxi via Pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 098, bom voo, Oceano M310, 10. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, boa noite, bom trabalho. Oi, 58, de decolagem, 130 graus, 109. Iniciando, 350. Salvador, boa noite. 3662, quando eu espero dar 10, pronto. Gente, mantém a posição. Reposição, tá? 3662. No 604, reposto estabilizado. Vai estar estabilizado o 604. Estabilizou. Poxa, 63, mas. Oceaner 63, no 3, chame torre 1895. 1895, 63, mas. Salvador, 6313. 6313, continua a aproximação, vai para a relação de pouso. Pouso 18,50, decola os 57, controle 208. 208, boa noite. Controle, Salvador 3850, tá? Boa noite. Boa noite, tá 3858, contato radar, suba para nível 370 na saída Momofrut. 377, Momofrut. Depois de 2000 pode voar Frutti? Mantenha a saída, aguarde coordenação. Muito obrigado. Mantenha o perfil conforme a solicitação do controle de Salvador. Relativo. 0-0. Sente, mantenha o ponto de ferro número 2. 6-3-1-3, baixou e travou. Beatriz, eu tenho o pouso, vento 1-20 graus, 8 nós, pistola 0, cheque 3. Acho que travou, 6-3-1-3. Boa noite. Você vai ver, bom fio 4-10, 9-9-0-7. Salvador, 6-7, está estacionando a Juliette, só com a aeronave da Globo. Ativo, o 604 vai aguardar para ingresso, o portão previsto é o 2, ok? Aguarde o movimento das aeronaves aí no ponto de espera. Não, o... confirmo, o 6748 confirmando. O senhor pode entrar, esquerda do portão 5. Tem que passar os dados da mesma, ok? Dirijo o táxi via pátio, depois esquerda para a Índia, observando o estacionamento da aeronave da Webjet no portão 5. Ponto de espera, chamando para decolar. Autorizado, Alemanha, tem 1-0. Alemanha, tem 1-0, está 3-6-2. O Charlie, então, o Vitor. Voo 604, chame torre 1895. A firma chamou o Charlie Terrestre Tango, Vitor. Filatinho, está autorizado iniciar o reboque, chamo quando for começar a puxar a aeronave. Ok, confirmo. Estou autorizado a iniciar o reboque. Afirmativo. Tá, ok, obrigado. 6-3-0-1, no Lima Direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, está Juliette, 6-3-4-3. Vereador, livre decolagem, 1-20 graus, 8 nós. Livre decolagem, 7-3-6-6-2. A2 decola 03, controle 120.8. 308, obrigado. 62. 10 agora 604, vai estar travado. 3662, a sua escuta, vai passando 1500. 3662, contato do radar, sobre 370 na saída Puca. É, confirme, é, sobe a 370, foi interrompida a mensagem. Saída Puca. Saída Puca, sobe a 370, 3662. Metro 4235 é o controle Salvador. Identifique, chegada bom, desça 5 mil pés, 1018. Vai descer para 5 mil pés, ajuste 1018, chegada bom. A instrução foi manter a posição, confirme. Tá, tá mantendo posição aqui, é que eu tinha um reboque agora, eu vou no, é, ia aproveitar enquanto não podia decolar, passar o um reboque, agora eu vou ter que parar ele, manter a posição. Mantendo. Do tráfego na final, pode prosseguir, o Xenem é 310? A aeronave já está, é um Gol, está pousando agora. Após ele, vai alinhar e manter 10, 6310. Ok, após o Gol, prossegue ali e manter a aeronave, 3858, chame centro Recife em 1251 no alterno 3325. 3258, o 3858 corrigindo frequências 12545, alternativa 12685. Vamos lá, 2545, 2685. Boa noite. O chame para acionamento novamente nessa frequência.